presente? Afirmo. Presente, plano de trabalho capital 244, Delta Charlie Tango, autorizado, base da 17 pela direita. Inicialmente mantenho o eixo aí da 10 e aguarde para gerar base. Tem uma aeronave que vai seguir para a final da 17. Positivo. Voo no 648, autorizado, aliar e manter, pistão 10. Aliar e manter, 10, voo no 648. Pistão no 028 até a Delta. Na Delta mantém a posição e chame 1-219, solo. Delta Charlie Tango autorizado, base pela direita da 17. Altímetro no 0, no 4, na porta de base para sinal. Foi estar na base para sinal, Charlie Tango. Pistão 3740, solo aos 45, direita 1-219. Direita 219. Ótimo, 290 então, ou chamei a 140. Vai de final 290 então. Diante. Obrigado. Pistão 3740 da QV Alfa, Juliette até o gate 1-1. Alfa, Juliette para o gate 1-1. Tá, 3740. Zero meia na escuta. Escuta. Autorizado Alfa Juliette, Pátio Uno, Índia, no ponto de espera chamado Torre Uno Noite, decimal 95, agilizando por gentileza. Só 3704, fique atento ao P3 da Força Aérea, tá crescendo via Alfa. Zero, autorizado a galera manter pistão 0. Autorizado a galera manter 990, Data Charlie Tango avistado, pouso autorizado, pistão 7, vento 1-0, 0 graus, 099. Autorizado Delta Charlie Tango. M648, decolado 245, controle 1208. 208, controle agora, gol na água, 648, boa. Tango Vitor, Índia Juliette, chame Torre 1-1-895 e solicite instruções. Torre Salvador, voo 9648. Torre 648 é o controle, contato radar estabelecido, ao passar 2000, voajamos e subir sem restrições. Estamos sem restrições, ao 350-648, tá bom. O Juliette Alfa, aqui, Matheus, cobertado. Dítimo, Paulo Juliette Alfa aqui, como informou anteriormente, deseja, quando mais próximo, mudar a regra de voo para prosseguir para a pista 197, motivo pelo qual este controle autorizou o voo direto para a Cibra, fins de encurtar sua trajetória para pouso nesse aeródromo. É o controle Salvador, ajuste 1014, desça para 7000 e voe para Serra Vista 368. Serra Vista 368, descendo para 7000, 1014, ajuste, zona desça. Paciente, Juliette Alfonso, voando agora com referência visual, agora vamos discussões para mudança de regra central. Positivo, Vossa Senhoria já tem condições para mudança de regra? Acho. Gente, aceito 1-248, desça para 2.500 metros. Vale quanto a 2.500, caso de local foi 1-248, a outra filha. Azul 2770, decolado 249, controle 1-208. 208, obrigado. Solicito autorização de reboque dessa aeronave que está aqui na remota 1 Lima, bate 3 aliás, 1 Lima, para o bate principal, posição 7. Reporte na entrada do bate principal, confirme o indicativo da aeronave. É... Vitor Bravo X-Ray. Gente, Vitor Bravo X-Ray, reporte na entrada do bate principal. Obrigado, senhor. Tango Zulu para Paulista, que está lhe chamando para ele tomar ponte. Pode prosseguir. Prossiga. Papatango Zulu Papaiã, que decolou de Serra Novembro Juliette Delta, é, para Salvador. Ele está mudando o destino para Sierra Bravo Quebec Victor. Ele decolou aos 45, está com 3 a bordo. Ele pede instruções. Esse processo é aeronave acionar o transponder 2424. A matrícula é Zulu Papaiã e o Zulu Papauísta. A aeronave é Papatango Zulu Papauísta. Positivo, Papatango Zulu Papauísca, acionar 2424, qual o nível visual que ele deseja? Zulu Papauísca, para acionar o código 2424, o controle solicita qual é o nível visual que você solicita. Eu peso 119 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transpondo em 5434, controle 120 decimal 8. Manda ele subir para o 45, caso ele ainda não esteja ouvindo o controle de Salvador. E o estimado para pouso e vitória da conquista. Zulu Papauísque, qual o seu estimado? Está autorizado 045, ele já se alocou no radar, já autorizou. Zulu 19, nota do plano. Transponder 5432, no controle 208, voo 1094. Ok, muito grato. Eu estou considerando, a hora certa é 1252, ele vai pousar mais em 1h30. Daqui a pouco eu falo com vocês. Um abraço. Um abraço e estou no limite da sua terminal. Mantenho na sua. Só um momentinho, tio Alain Jorge. Oceano 6140, chame Recife 1685. 2085, obrigado, até a volta, abraço, 1140. Abraço. Voo no 648, chame Recife, frequência 1685. 2085, 648, boa. Boa. Voo no 739, desça para 2500, voo para Serra Vita 366, está autorizado a Renato. 2500 para 366, autorizado a Renato, voo 739. Acimo, Vitor em jejum, solo 5-2, backtrack autorizado, reporte ligando a pista. Olimpo 06, mantenha 1-1000, transfere em 1-208, controle. Controle. Tá me ouvindo bem? Qual o tipo do seu equipamento? Grupo Zulu Ciente. Papapá, Charlie, Índia, Oscar, nossos agradecimentos. Chame Recife. A frequência 1288. Boa viagem e até uma próxima oportunidade. Papapá, Charlie Jones. Grato, controle. O Charlie Jones agradece. 1288. Um bom dia. Até a próxima. Até. Bom, isso. Até mais. São 3198. Está voando sobre a água em descida sem restrições até 2500 pés. Curva direita, voo para Serra Vitor 366. Está autorizado a RNAV. 3198. 3198, voando 366, 3198 visual. Controle de Salvador, muito bom dia, Olimpo 06, forte, 1000 pés. Olimpo 06, controle, voo visual 1000 pés na escuta, câmbio. Na escuta, 06. Ele vai estar falando, bom dia, V3 direto. Vidas 2500 pés, Juliette Alfa Yankee. Juliette Alfa prossiga para a rotatória Ceasa, desça para a altitude de tráfego e aguarde transferência de comunicações. É, rotatória Ceasa, pode só pagar ideal para gente, por favor? É, o senhor pode manter a proa 218, 218. 218, muito obrigado. Papa Romeo, Juliette Alfa, que forma o contato visual com a cabeceira? Tá, visual. Ok. Se eu tá meia dúzia de milhas ao norte, vai chamar a torre agora, frequência 11895 em aproximação para pouso pista 17. Só vai solicitar instruções. Foi um prazer e até a próxima oportunidade. 11895, muito obrigado pelo controle. Já nos falamos novamente. O voo 1739 aproxima-se do Serra Vita 366 em aproximação. Vamos reduzir, checar o trem e chamar a torre. Frequência 11895 também. 2900, reduzindo, voo 9379. Autorizado o retorno 1000 pés em voo direto para a rotatória Ceasa Olímpica. Certo, rotatória Ceasa Olímpica, 06. Ok. Afirmo, já estamos visual com a cabeceira. Ok, reposta vertical da INRIMA, Juliette Alfaiate, com 1014 na justa. Confirmo com Juliette Alfaiate. Conhece a INRIMA, o heliponto da INRIMA? Não, negativo, senhor. Gente, Juliette Alfaiate, então ela é presente em 5360, pela sua direita. Reposta nova, final do ano 7. Está iniciando 360 pela direita, para iniciar nova... ingressar de novo na final do ano 7. Escuta o tráfego na final da pista principal, um Boeing da Gol aproximando o Juliette Alfaiate. Ciente do tráfego, porém não um visual. Oi, voo 739, estamos a 2.5 do Serra Vita 372. Voo no 739, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1.00 graus, 1.0 nós. Forma o tráfego à sua esquerda, tipo Papa Alfa 34, aproximadamente 5 milhas fora do campo. Interfere com a sua aproximação. Nós estamos no check-in. Vou 739. 7 Alfianca autorizada a descida para o número 10. Para o meu pés, autorizado de volta ao tempo. Está visual com a aeronave que está na final. É um Boeing da Gol, informa o tráfego adicional tipo P3 da Força Aérea, está aproximando pela linha do litoral, estava no litoral norte aí, vai aproximar também o Ceasa 1.500 pés. Ciente, também não visual agora com esse novo tráfego, informará que visual. Vito 06, execute 360 pela direita. 372, baixar de checada, gol 739. Ciente, gol 739, autorizado pouso, pistão 0, vento 1.00 grau, 08 nós. Ciente, 739. Leão Vito Bravo X-Ray. Vito Bravo X-Ray, prossiga com o reboque até o gate 07, reporte finalizado. Obrigado, Vito Bravo X-Ray, prossegue até o 7. 5, câmbio. 1895, trânsito 3198, até daqui a pouco. Até. Alfian, que tem um outro tráfego agora, um Airbus da TAM, aproximadamente 10 milhas da 10. Faça um novo 360 pela sua esquerda agora. Reporte nova, final da 10. Vai iniciar pela esquerda o 360 para reinterceptar a final da 10 de Juliette Alfian. Ou 17, perdão. Salvador, bom dia. 3198, 2 milhas do 372. 3198, continua a aproximação, vai pista livre, 1-0, 1-4, ajuste. informa o tráfego à sua esquerda para a Papa Alfa 34, de 4 a 5 milhas do campo afastado, não interfere com a sua aproximação. 3198, monitorando o tráfego. 1739, solo 59, direita 1 da zona decimal 9. 19, 739. Bom dia. 1864 é o controle, meu cordial, ajuste 1094, desça para 6000 e voe para Serra Vitor Freire 68. 6104, vai voar Serra Vitor Freire 68, muito grato, voa 1864. Pode voar, professor? O Olimpo 06, chame a torre agora, a frequência 11895. Voando para a rotatória, já existe um tráfego ao norte, um pequeno porte em contato com a torre. Chame 11895. Vai chamar a torre 245, tem outro tráfego. Manutenção que está ocorrendo na taxiway alfa. Assistente, vai seguir a seguida para aqui, eu falo amigo, vou estar esperando. Firmo, tráfego à frente, Papa Alfa 34, vai aproximar para a pista 17, Olimpo 06. Na presente, ingresse na perna do vento da pista 10, Olimpo 06, mantendo 1.500 pés. Sim, então está curvando a esquerda para a perna do vento, pista 10, Olimpo 06. Salvador, bom dia, Gona 0. 1094, tomando cola. 1094, autorizado para o feedback acionar, reporte taxi. Perna do vento, tudo bem que a gente pede o Olimpo 06. Firma ativa, Olimpo 06, mantém a perna do vento 10 e aguarde para girar a base, mantendo 1.500 pés. O tráfego que foi avistado anteriormente, para a Alfa 34, vai pousar na 17 e já está mantendo no 1.000, vai passar por baixo, ok? Sim, a gente não mantém 1.500, na volta, Olimpo 06. Juliette Alfenck, somente para informação, P3, anteriormente informado da Força Aérea, vai cruzar a final da 17 à sua frente, porém a 1.500 pés, cruza acima. Tá, visual, coronado, Juliette Alfenck. Juliette Alfa Yankee, pouso autorizado, pista 17, vento 09, 0 graus, 109. Pouso autorizado, Juliette Alfa Yankee. Sala 02, direita 121, decimal 9. Mantenha a posição a livrar antes da taxiway alfa. Vitor Bravo, X-Ray, bom dia. Bom dia. 06 autorizado base, reporte final da 10, 1003 agora, ajuste. Sim, girando base, reportará final da 10, 1003, agora, depois, 06. Aeronave devido a uma manutenção na alfa. Após prossegue via alfa, e a pochante da Juliette. Confirme a autonomia? Autonomia de 3 horas e 7 minutos. Aqui tem a via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 198, decimal 95, altímetro 10013. Atento ao Boeing da Gol, ingressando via Juliette até o gate 04. Autorizado, táxi, parte Índia, Centro Aeronáutica Companhia, Torre 2, Aeronáutica. 66, está autorizado a aproximação RNAV. Descendo para 2500, está produzindo a Serra Vita 366. Autorizado a RNAV. Boa noite, tempo. Ser repetida, pistão do 0, o Rio 06. Alfinho aqui, com relato já com o infraero, Iraci aqui para o Pátio 4, continue táxi, libera a próxima esquerda na táxi Ioshka, e já coordenado combustível, estaciona a frequência livre. Bom, nós 094, como que era na vida, prosseguiu para o gate 04, depois prosseguiu o táxi até o ponto de espera. Quando lá chama a torre, Mombu. Prossegue o táxi, com espera da 10, obrigado, irmão. Aí o GDF visual com o voo da 398. 398, após a passagem do voo, ingresso B, GDF até o gate 09. Após o voo, GDF 09, 398. O 06, estou com o 07, use a esquerda, reporte perna do vento no 01. A curva esquerda reportará a perna do vento, pista 10, Olympus 06. Só dá encerrado, chame Deus 1201. Confirme 1.000 ou 1.500 pés para o Olympus 06? 1.500 pés, Olympus 06. É, 1.500. Salvador, voa Gol 094, para decolagem 10. Gol 094, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 080 graus, 10 nós. A linha decola da pista na 0, Gol 094. Alô, Salvador, um bom dia, Juju 4207, na posição 1, informação Juliette 340 Guarulhos. Juju 4207, informação Juliette, confere, autorizado Guarulhos, envio 340, decola da 10, com primeira curva direita na saída da Elva e da Morte. Doutor João 10, primeira aerovia, pode conforme o lado de tributação no plano de voo. Transponder 5437, controle 120, decimal 1. Autorizado Guarulhos, seja 340, decolando ao 90, com curva direita, da El, linda Morte, mostrando 5437, chamando o controle em 208 de azul 4207. Azul 4207, da El, linda Morte, vai Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, de azul 4207. Azul 4207, procedimento correto, reporte pronto para o feedback acionamento. É portará de azul. Gol 094, decoladas 10, chame o controle, 120, decimal 8. 208, gol 094. Salvador, bom dia, Golo 094. Golo 094, controle, contato, radar, prossiga, como autorizado. Prossegue como autorizado, Golo 094. Uno zero, vento, uno zero, correção 1, 10 graus, 10 nós. Beleza, passando a partida com estado 0, 0, 0, 0, 0, 0. Papa Uesco, muito grato pela informação. Chame agora Recife, frequência 1288 para informação e alerta. E bom voo, até a próxima, até uma próxima oportunidade. Levou 9094. Prossiga. Possibilidade de a gente voar na posição de Froti? O 1094, Froti está fora da área de responsabilidade desse controle. Eu só posso lhe autorizar a Momo ou Código? Pode ser Código, já ajuda, 1094. Ok, Código. O 1864, passa ao seu aviso 366 em aproximação, reduz a chega, trem, chame torre. 1895, gol 1864. Gente, reduzindo, torre 1895, gol 1864. Torre Salvador, gol 1864, na final da pista 1-0. 1864, continue a aproximação, agora de atualização de pouso, ajuste 1013. 1013, aguardando a autorização de pouso, 1864. Olympus 06, Socorro Meteus 12, curva à esquerda, reporte perna do vento 10, suba 1.500 pés. Esquerda 1.500, reportará através norte, Olympus 06. Olympus 06, informo Boeing da Gol na final da 1-0, prolongue a perna do vento, aguardando para girar a base. Gente, alonga a perna do vento, Olympus 06. 1864, informo P3 da Força Aérea, mantendo a perna do vento da 1-0, não interfere, autorizando pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Gente, livre pouso, pista 1-0, o voo 1864. Rio Gol no 864, pode confirmar o vento? 1864, vento 090 graus, 1-2 nós. Vicente, Guanomé 864. Autorizado básico, Olimpo 06? Olimpo 06, autorizado, gera base, reporte final 10. Então está girando base, reportará final 10, Olimpo 06. Direita 1, 2, 1, decimal 9. Direita 1, 2, 1, decimal 9, igual no 864. Final, baixado travado, Olimpo 06. Olimpo 06, continua a aproximação. Senhor Romeu, ótima informação que ele confere, confirma o bate que se encontra com o Chico de Acola. Gente, aguarda conta. Tira pistão no zero, vento 090 graus, 12 nós. Ligue para a carta de tira pistão no zero, Olimpo 06. Salvador de Azul 4207, Marco 0, Romo, pushback acionamento. Aguarde para o pushback acionamento Azul 4207. Aguardando Azul. Bono 864, agilizando o táxi, por gentileza. Agilizando 864. Já tá algum quilô homeótica na escuta? Já do Serra Delta Lima Oscar, Cairu. O nome 10 é qual da 17, com primeira curva direita no corredor axé. Transponder 01 no... 4-6, controle 1-2-0, decimal 8. Bono 1500, pés. Esquerda 1500, portará para mais forte, Olimpo 06. É lógica. Confirme o POB, autonomia, protegimento correto. Fez a bola? Para acionamento, saque de decolagem, chama do Rio, no 8, decimal 9, 5, altímetro, 1, 0, 1, 3, bom voo. O Kilo Romeo Oscar, bom dia, prossiga. Estava até o Kilo Romeo Oscar, autorizando acionamento, reporte fax. Serra no Delta, 1500 pés, Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado, gera base, reporte final 17, correção final 10, ajuste 10 no 3. Ali gera base, reportará na final 10, Olimpo 06. 4207, autorizado, pistão vai questionar, reporte táxi, atento ao voo já partindo no gate 02. Está autorizado o táxi do Gol de Azul 4207, puxa bem, estacionamento autorizado. Quilo Romeo Oscar autorizado, táxi, reporte na Papá, ajuste no 013. Alba, está reprovado, Olympus 06. Olimpo 06, autorizado. Toque remetida, pistão no 0, vento 1-0, 0 graus, 1-1 nós. Ele toca remetida, pistão, autorizado. Olimpo 06. Canal 320, conforme plano de voo de luz. Caso o nome do 1-1 na proa de ponte, solicita mudança de regras e a função do sinal 1-1-0. Tinha, terceira de Santana, Salvador? Abatão com quilo Romeo Oscar autorizado, alinhar e manter pistão no 7. Acione transponder 2223, voando bomb, chegada bomb, aproximação RNAVE, pouso pista 10.013. Acione 2223, com 1013 na proa de bomb, chegada bomb para o RNAVE da 1-0, Papa Romeo Papa Vitor Índia, nível 1-1-0. Gordo 64, é o controle. O Gordo 64 passou coral. Está no modelo 333, mantendo 70. Gordo 64, identifique. Escuta, Gordo. Gordo. Papá Romeu, Papá Vitorinho, já contato radar estabelecido no acionamento do código. Está no azimute 344 a 38 milhas, reitero, chegada bom. Vossa Senhoria, voa para o Serra Vitor 367 para aproximação RNAV. Afirmativa, senhor. Serra Vitor 367 para aproximação RNAV. Muito grato. Positivo. Chame para a descida. Papá Romeu, Papá Vitorinho, ciente, chamada em descida. Oceano 6200, controle, meu cordial, ajuste 1013, desça para 8000 e voe para Serra Vista 368. Voe direita, na saída coral, transponde 5422, controle 120.8. Papá Romeu, Papa Vitorino, na proa do Serra Vitor 367 para descida. Desça para 5.000 pés com ajuste 1-0-1-3, Papá Romeu, Papa Vitorino. Para 5.000 pés com ajuste 1-0-1-3, Vitorino. Pistão no 7, vento 0-9-0 graus, 1-1-9. Me copiou a rota? Norte, Olimpos, 06. Olimpos 06, prolongue perna do vento, aguardando para gerar base. Onde aguarda para gerar base, Olimpos 06? Azul 4207, nós temos 1, 2, 3 a bordo, 4 horas e 30, alterna Ribeirão. XCV, Índia, ponto de espera, chamado em 1-93-95, altímetro 0-3, vão voo. Índia, ponto de espera, 1895, 0-3, vão ter isso. Pelo meu ótimo, decolado 224, chama o controle, 1-2-0-8. O meu ótimo, copiou a torre? Eu tô chame o controle, 1-2-0-8, pelo meu ótimo. Claro. Polico 06, autorizado, gera base, reporte final 1-0, ajustando 0-1-3. E gira base, portada nacional, linha pros 06. Pelo Romeo Alfa, controle. Confirme, tranquilo, Romeo Alfa. Pelo Romeo Alfa, confirmando, tá no corredor axé? Cadê o pai do corredor axé? Botão, pelo Romeo Alfa, como recebe o controle? Na sua escuta, senhor, o senhor Romeu está pedindo o número para prosseguir a sua ribeirinha. Frente ao quilo Romeu Oscar, mantém o número 10 no corredor axé, altímetro 1-0, 1-3, reporte fora da barra. Ajuste padrão, fora da barra, montará, Oscar. Romeu Papa Vitor Índia está autorizado procedimento aeronave após o 367 foi na sua do Serra Vitor 366. Desça para 2500 PEN, reporte visual com a pista. Cliente autorizado aeronave Vitor 10, prossegue para o Serra Vitor 367 após 366, descendo para 2500 PEN, reporte visual com campo Papa Romeu Papa Vitor Índia. Correto, Papa Romeu Papa Vitor Índia, altímetro 0-3. Bom, a gente faz o padrão Vitor Índia. Salvador de Azul 4207, visual com aeronave nacional, ponto de espera, estamos prontos. Azul 4207, após a passagem do P3, autorizado alinhar e manter pista no zero. Após a aeronave ali, mantendo no zero, Azul 4207. Por solicitação do controle, após decolagem, está restrito ao nível 1960 até 25 milhas. 1960 restrito, 25 milhas, Azul 4207. 4207, apenas corrigindo, manterá o nível 1960 até 25 milhas. Ok, 1960 até 25 milhas, Azul 4207. Tempo X06, tocou remeteu aos 29, curve à esquerda, reporte através norte da torre, 1.500 pés. Esquerda, reportar através norte da torre, 1.500 pés. Poxa, na M2.00, desça para 4.000 pés, altímetro 1.003. 4.000 pés, altímetro 1.003, né? Autorizado da presença do voo direto Serra Vitor 366, o Oceana M2.00. Serra Vitor 366, decolagem, Azul 4207. Nada, vento, 1500 pés, o Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado efetuar uma base curta. Reporta final 10, ajuste 10 no 3. Efetuar uma base curta, reportar na final 10, Olimpo 06. Quatro, dois, zero, sete, decolada 3-1, chame o controle em 1-2-0-8. 2-0-8, azul 4-0-7, bom dia. Juliette Alfa, Yankee autorizado, aliar e manter, pistando 7. Só visual com campo no presente. Papa Romeu, Papa Vitor Indo, chame torre 1-1-8-9-5. 101-8-9-5 graus, Vitor Indo. Salvador, azul 4207, 1300 pés. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba. E a saída da EL, transição ótima para o nível de voo 340. Tá, é o mod está liberado da restrição de 160, direto 340, azul 4207. Correto. 372, baixado e travado. Tipo 06, autorizado, toque em emitida, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Tipo, toque em emitida, pistão no 0, vento 1-1-0 graus. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, bom dia, continue a aproximação, número 2, ajuste no 0, 1-3. Sente com 1013, prossegue na aproximação como número 2, o Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Passam com os traços locais do Quilo Romeu. Mantenha a proa aguardando para curvar à esquerda. Eu vou aguardar para a curva à esquerda do Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado curvar à esquerda, reporte através norte da torre, subou no 1500 pés. A curva na esquerda, reportará através norte da torre Olympus 06, para 1500 pés. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, autorizado, pouso pista 10, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Ciente, livre pouso na 10, o Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Quanto é a flor do 3-6-6, o Oxanay 6200? Manterá, 6200. Autorizado, vou na produção, aviso 368, gol 1162. Isso, vou lá 368, 1162. Faça um 360 com curva pela direita, recorte recepcionando perna do vento 10. Recorte perna do vento 180 pela direita, 360 pela direita, reportará 1060 pela perna do vento 10. Trone 120, 8. Gol 5-6, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, curva direita da EL, lido Irume, após Irume, conforme o plano, 5455, transponder, 208, controle. Gol 9556, protegimento correto, reporte pronto para o feedback do plano. Romeu Juliette Alfa Yankee, autorizado a decolagem, pistão a 7, vento 110 graus, 12 nós. Papa Vitor Índia, solo 36, confirma o baixo. Prossegui por hangar da aeroestal, Vitor Índia. Libera direita, chame solo, em 1219, Papa Vitor Índia. Libera direita, solo, em 1219, grava. Solo Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Vitor Índia, está ligado a pista via taxi de eco, hangar da aeroestal. Papa Vitorinho de autorizado táxi via Alfa Juliette, reporte antes da Juliette. Teste, chama o controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8, muito obrigado, boa. 20 interceptando a TR-900, pista no 0, Olympus 06. Olympus 06, da presente nação novo 360, informa o Airbus na final da 10. Paciente, faz um 360, Olympus 06. Apenas confirmando, curva pela direita, Olympus 06. Curva pela direita. Vamos embora, controle. A Papa Romeu Juliette Alfa-Yankee, decolado, transfere. Troque transporte transfundo para 5422. 5422, Juliette Alfa-Yankee. Vitor, prossiga. Alô? Xanema 200, chame torre 118, decimal 95. 295, 600. Tá do táxi, reporte na papá, ajuste 10 no 3. GSDS, contando o plástico principal, Lima, Mike, Quebec, reporte na Quebec. Aplicação Zifra, via chegada Mário para o nível de voo 100. O Papa Romeu Juliette Alfa Yankee, troque código de tração para 5422, estou recebendo 5420. É, está acionado 5422, cara. Está presente. Faça o cheque no último disco, Papa Romeu Juliette Alfa Yankee, sua para o nível de voo 100 na saída Coral. Tá, na prova de Coral, acendendo a 100, vai resetar novamente o documento. Informo o P3 em espera no setor norte, 1.500 pés, à esquerda não interfere. Gente do tráfego, está autorizado o posto, não, 90-6200. Sete, Quebec, Mike, antes da Lima, mantenha a posição e chame o solo, 1.12.9. Critério para o nível de voo 050, o conselho 2733, altímetro 1013. E o tráfego à frente, cruza a pista 17, Quebec, Mike, até a Lima, na Lima, chame solo, 1.12.9. Remada, Oscar, Gol, Rio, na frente, contato, seguindo a Romeu Provisiva, na Lima, 1.12.9. 1162, está autorizado procedimento R-Nave, pista no 0, desceu para 2500 pés. Permanece o altímetro no 013, reporte visual com a pista. 2500 pés, 1013, autorizado R-Nave 10, 1162. Chama M200, controle. De milhas da 10. Ok, o Olympus 06 de 3 minutos. Foianca, ainda recebo o código de transponder 5420. Troque agora para 5120. 5120, Juliette, o Foianca vai entrar. Após papá, à esquerda, estaciona a frequência livre. Golf Victor, informação em curso é Quebec, confirma o bate que se encontra e a pista se decola. A Urias Jet irá ingressar no pátio após o ingresso do mesmo autorizado táxi, reporte na Papá. Romeu Golf Victor, Lima, pátio 1, até o pátio 3 autorizado. Gerando base, o Olimpo 06. Gente, Olimpo 06, reporte na curta, final com 0. Reporte na final, curta, Olimpo 06. O táxi, seguindo a aeronave à frente via Lima. Mike, correção via Lima até o pátio 1 e pátio 3. Pode que eu vou ficar lá no número 2, para a Copa agora. O meu Golf Victor confirmando o destino aí, Piauí. Papa Romeu Julieta Alcoiante, contato radar 1, 2 milhas, sudeste de Salvador, passando nível de voo 040. Ok, passando agora 040, Julieta Alcoiante, contato radar sobre isso. Azul 4082, autorizado descida para 4 mil pés, altímetro no 013. 4082, 13. 3436, autorizado descida para o nível de voo 050. Imagina os níveis 090, o TAM 3436. Correto. Boa noite, 556, autorizado. O feedback acionar, reporte táxi. Autorizado, acionar para o táxi, no 556. Salvador, bom dia. TAM 3745, autorização São Paulo, Congonhas, pronto, cópia. TAM 3745, informação Kilo, em curso, aguarda a força. Aguarde. Mantenha a posição, chame Sol, 1-2-1, decimal 9. Quilo, confirma? Via. Acho que algum quilo autorizado, uma centena, decola da 1-7, com primeira curva, posição decola da 1-0, com primeira curva à esquerda na saída Momo, após direto. Transponder 5442, controle em 1-2-0-8. Cada malha para um nível de voo 100, altímetro 103. Chegada a malha 100, acho que eu consigo cortejar a meta correta, aposto pronto para o táxi, posição para acionamento táxi. Aposto para o acionamento do Arca Gomes. Salvador, bom dia, bom 7900,